tem uma boa visibilidade, cara. Já tá chegando quase os 800, assim, uhum, né? Curtidos ali. Que... E... Tá sim, não, assim, é. Foi num boom bem rápido, assim. Surgiu uhum e cresceu bem, bem rápido. Certo. Então eu vou puxar mais um gancho aqui, falando da cena independente, falando, pegando a parte da fuga e falando do tema que eu falei semana passada, que era de um CD independente que a galera lançou lá em 93, 92, enfim, chamado Elo 1. No Elo 1 participavam quatro bandas, a Nossity, Fuga, Feeling e Doce Veneno. No programa passado tocou Fuga e Nossity. Então nesse programa eu vou pegar e vou continuar falando agora aqui um pouco desse CD e vou falar das outras duas bandas. Então, as profundezas aqui do Santa Demo. Então, rola lá a vinheta, Molina. Rola a vinhetinha. Rescatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Vai, tá trilha. Enfim, vou começar falando rapidinho, depois o cara vai tocar o som, da banda Doce Veneno, cara. A banda Doce Veneno, ela integra esse CD, é uma banda de Santa Maria, uma banda que acabou, uma banda que não toca mais, infelizmente. Eu não sei, cara, eu fico pensando por que essas bandas não, acabaram não rendendo, cara. Vocês da cena independente também, cara, vocês têm alguma visão do por que isso acaba não... Sabe, a banda meio que ela dá um boom, claro, ela tem visibilidade e depois ela acaba... Parece que ela... Ela não deixa ele sair do circuito, sim, mas ela acaba... Mas acho que a gente tem que problematizar o que é render, né, cara? Porque nos anos 90 a banda foi muito conhecida, assim. Na verdade, Santa Maria se tornou quase a Seattle, né? Do Sul, claro. E, cara, o Doce Veneno ganhou, se eu não me engano, ganhou um evento, né, na praia. Ganhou, enfim, em Capão, assisti, é isso. Uhum, Circuito Rock, 94. Isso, isso. Então, cara, acho que rendeu muito, assim. Produz, se a gente tá falando até hoje, em 2013, né, sobre a banda, eu acho que é sinal que... Que produziu muito, né, cara? Pois é. Enfim, eles integravam a banda. Arion Pila na voz, Guilherme Barros na guitarra, Eduardo Refosco no baixo e Marcelo Freitas na bateria. Uma coisa que é legal de pegar essa época é que tu vê bem o som típico dos anos 80, 90, nessas bandas e nesse álbum, sabe? Tu pode ver todas as músicas, elas têm aquele lado meio hard rock, metal, bem claro, oitenteira, bem sim, 90, assim, sabe? Vou pegar bandas tipo Rosa Tatuada, por exemplo, que tem até que lança álbuns claro, até hoje, também tem bem essa pegada. A Doce Veneno, ela lançou um álbum na contramão em 95, seguindo esse, né, todo esse hard rock, esse metal, então aquelas coisas que o álbum Elo 1 foi lançado antes, pra dar, tipo, pra lançar as bandas, né, no caso, dar visibilidade a elas, e muitas bandas, acho que todas, na verdade, lançaram os álbuns depois, né? Desse Elo 1. Então agora a gente vai tocar duas músicas da Doce Veneno. We'll be right back. Incerto, grande Molina. Então vocês acabaram de ouvir Doce Veneno com Não Vou Ficar e Algum Lugar. Não Vou Ficar é do álbum de 95 que eu falei, né, que eles venceram o Circuito Rock, acho que foi em Capão. 94 e 95 eles lançaram o álbum. No intervalo o cara tava falando com Molina, no intervalo caramba. No meio aqui das músicas o cara tava falando com Molina. E Molina tava comentando que, tipo, a primeira música que tocou, que foi Não Vou Ficar, já tinha a mudança de vocalista, que era o Sininho. Que o Sininho é vocalista da Feeling, né? E a primeira música lá ainda era o Arion Pila, que tá na universidade agora e tudo mais. Pila, Arion Pila, que não tem nada a ver com o Magrão Pila da Fuga, né? O sobrenome mesmo, não o apelido. Bem lembrado pelo Molina também agora há pouco. Agora vou falar um pouquinho da banda Feeling, que, né, o Sininho cantou na Feeling e cantou também na Doce Veneno. Puxando isso, cara, agora me veio a dúvida aqui. Isso de caras. Uma banda só. Não sei se vocês sempre tocaram sempre em uma banda, ou mais de uma banda tocando simultaneamente, ou. Sempre tem isso, né? Sim. Sempre tem isso de música. É difícil ficar só numa banda. É difícil ficar só numa banda, né? O cara se restringe muito a um estilo, então tu acaba criando outras pra suprir aquele teu lado que tu não pode passar pra banda, por exemplo. Uhum. E aí, a gente já tocou em outras bandas também, que tinha uma visão assim mais de mercado, assim, pra ganhar dinheiro mesmo. Uhum. Né? O cara querer viver da música é complicado, né? É complicado. Sim, com certeza. Pois é. Eu fico sempre pensando nessa questão, cara, porque se tu for parar pra ver os músicos... Aqueles músicos que são mais conhecidos, os caras que são referências pra gente, por exemplo, tá, eles tocaram em mais de uma banda, mas quando eles fixam aquela banda, tipo, eles são conhecidos por tocar naquela banda, com certo? Com certeza. E tipo, aqui, na cidade tu vê caras que tocam, tipo, o cara baixista Sangue de Pedra e vocalista da Lug, sabe? Então, sim. Tipo, são duas bandas que o cara tá se largando ali, então o cara tem esses dois trabalhos, eu acho bem legal esse cara, bem legal. Mas então, voltando a falar da Feeling, relembrando que ela também participou do Elo 1 e também, né, integrou esse cenário de 92 aqui na cidade. Também aquele estilo meio hard rock metal, que marcou muito essa época. Os integrantes são Sininho, no vocal e na guitarra, o Alex Lapan, na guitarra, o Cleiton Ribeiro no baixo e o Chibo na batera. Vendo o documentário que me apresentou esse CD, né, que o nome do documentário é Crime ao Vivo, nome da banda, nome do CD que tá tocando aqui de trilha. O Alex Lapan, enfim, vou saber a pronúncia certa agora. Lapan, certo. Muito bem. E muito bem, correção aí, Lucas, agora, valeu. E, tipo, ele fala um troço bem assim, ó. Naquela época a galera andava de calça rasgada na rua, a galera saía, porque a galera vivia o rock and roll. A galera vivia mesmo, sabe? Tipo, era o efervescer de tudo isso. Cara, não sei vocês, mas isso ainda tem, cara. Ainda tem, tipo, esse viver aquele rock cenário, and roll. Isso, viver o... Cara, eu acho que como o skate, assim, a cultura do skate, isso é um estilo de vida, né, cara? Acho que o rock and roll, muita gente vive, assim, pessoas até que tu não vê esteticamente, né, vestidos como um roqueiro clássico. Sim. Dos anos 80, enfim, 90, mas... A galera vive ainda isso, né, cara? Acho que seria uma boa pergunta pro Molina, né, cara? É, a Molina que tá lá... Acho que... Molina certamente é um cara rock and roll, vive o rock and roll. Acariciando sua barba, acariciando seu cabelo. Seus cabelos, já mostrando sua experiência. Molina que está de aniversário hoje. Parabéns aí, Molina. 51 anos, né? 55. 55 anos, de pura vitalidade, de puro rock and roll. Ou mais ou menos, como ele tava. Bem mais a fisioterapia, né? Fisioterapia. Nossa, saúde, mulher. Muitos anos de música ainda. Continuando a tua pergunta ali, acho que sim, cara. Acho que se vive rock and roll ainda hoje. Com certeza. Certo. E vocês? Vocês vivem rock and roll, tipo... Cara, uma coisa que eu... Desculpa aqui agora. A gente não apresentou os integrantes, assim, galera. Então... E também a gente não se apresentou. A gente não se apresentou. Também no Samba Lelê. Samba Lelê. Então, Guilherme aqui falando. Leonardo aqui também, junto na mesa. Lucas. Cauê. William. Moisés. Galera aqui da 3X. Pronúncia certa, né? 3X. Isso aí, cara. Certei a pronúncia. Beleza, então. Então, agora a gente tava falando da Feeling. A gente vai tocar duas músicas da Feeling. Molina, roda aí. We'll be right back. escondido, indefendido, paixão. Busca energias, imensidão. Grandes proezas da solidão. Rompendo arestas, quebrando tudo. Assim eu quero, assim é meu mundo. Oh, oh, oh, amor bandido. Oh, oh, oh, oh. Identifico, vem do teu lado. Amor bandido, mas não fico calado. Tá comigo, meu coração. Fica escondido, indestrutível paixão. Busca energia, imensidão. Grandes proezas da solidão. Rompendo arestas, quebrando tudo. Eu quero assim é meu mundo. Oh, oh, oh, amor bandido. Oh, oh, oh, amor bandido. Oh, oh, oh, amor bandido. Oh, oh, de sentimentos, tristeza no olhar, sistemas de... E aí, estamos de volta com o Santa Demo. Você acabou de ouvir a banda Feeling com Amor Bandido e Preso ao Teu Amor. Pois é, pode ver que tem bastante amor envolvido na banda Feeling. Com certeza. Né? Feelings. Demais, é demais. Pois então agora nós vamos para uma entrevista que a nossa integrante. Não tô conseguindo ver ela, que é a Laíssa. Apareça aqui. Ah, não tá por aqui. Laíssa não está no estúdio com a gente. A Laíssa, ela fez uma entrevista com a Dolores. Você sabe da Dolores, né? O que vocês já passaram por eles, mais ou menos? Cara, vi eles em alguns lugares aí, não lembro perfeitamente os locais, assim, mas é uma banda bem bacana, assim. Pois é, eles voltaram, assim, porque eles pensaram assim, tá, tem 10 anos da demo deles e eles resolveram, assim, vamos fazer um show no Boteco do Rosário. Uhum. Reuniu os três, pelo menos, que era o Brasiliano, o Calixto e o Ronaldo. Aí eles fizeram o show ontem, que a gente não sabe ainda qual é o resultado, mas pelo menos que... apareceu agora! Tá? A gente ainda tava falando aqui sobre a banda. Que pelo menos eles têm. Eu vejo que é uma das únicas bandas aqui de Santa Maria que tentou uma coisa mais experimental, claro. Mais. Também até próximo do trip hop, que é o que a Pele de Asno fazia. Sim. Também. Cara, vou ter que discordar, porque a GDE já fazia isso nos anos 80, cara. A GDE fazia final dos 80 ali. E já era bem experimental também. Com o Max. E... A demo da GDE é fantástica, uma das coisas mais fantásticas produzidas. Eu tinha me esquecido porque a gente tinha tocado eles no programa de pós-punk. Uhum. Cara, também é uma... Eu, pelo menos, eu gosto da GDE, eu gostei da GDE. A gente sorteou a tape deles. Eu, pelo menos, gostei e também gostava do jeito como o cara tocava e cantava. Tocava com umas roupas muito... Sim. Muito nada a ver, assim, mas eu gostava do shows da GDE. Então... A gente vai tocar agora a entrevista. Bom, então, galerinha, vocês acabaram de ouvir, não intencionalmente, mas não que seja ruim, né? Porque é uma obra, claro, uma obra, claro. Música. Saudade da Fuga um pouquinho a mais, porque deu um probleminha na nossa entrevista aqui, enfim, né? Pra gente não ficar se justificando, simplesmente por se justificar, a gente deixou a música tocando e, pô, é uma música que vale a pena ser ouvida, então... Até ficou legal, mas não foi planejado. Então, galera, eu vou falar um pouco com vocês aqui na mesa, velho. Vocês lançaram... Isso aqui foi... O CD, o EP, enfim, foi lançado esse ano. Foi lançado agora. Esse ano, né? Foi lançado semana passada, né? Semana passada, agorinha. Saindo. O motivo do nome, cara. O nome do EP que tá aqui em mãos é Metamorfose. Metamorfose. Metamorfose, é, metamorfose. Isso. Tá. Cara, uma barrinha ali justamente pra brincar com essa ideia de meta, assim, de focar em algumas coisas, né, que a gente tem como objetivo, assim, a partir desse nosso encontro, enfim, desse retorno da banda. E Metamorfose porque, como a gente estava falando antes, assim, a banda mudou muito, né, cara, no passar dos anos, desde que a gente começou, em 99, 2000, por aí, com outra formação que era mais voltada pro hardcore e tal, pro punk, pro ska, assim, mas a gente sempre misturou bastante coisa, né? É. E aí, com o passar do tempo, assim, já tem músicas aí, talvez, por exemplo, uma das músicas do disco aí eu compus em 2004, então ali já tava já vem há 10 anos, né, cara, nessa ideia de mudar o estilo da banda. Mas entrei pra faculdade, acabou saindo alguns membros, enfim, a banda ficou parada. Mas Metamorfose é por isso, cara. É essa mudança mesmo que a banda passou, assim, e tá passando, assim. É certo. E, tipo, tu falou das formações que mudaram. A galera tá há quanto tempo tocando cara, junto? Eu entrei no passado. No final passado? Ano, acho que foi, né? Lá por setembro, outubro, eu entrei. Eu faz uns 2 meses. Cara, eu e o Lucas, a gente origem a nova fase junto. E foram os únicos que eu e o Moisés, a gente foi os únicos que gravou mesmo, né? Dessa formação que os tá que o... Os que estão aqui. Os que estão aqui, que gravou o EP. Os mais veteranos ainda. E vocês, os mais novos, vinham de quais bandas? Ah, meu, toquei muita banda. Eu tava parado, a gente tava fazendo uns covers de Sublime, eu, mas eram uns amigos da gente ali. Muito eu tava tentando autoral também, mas uma coisa mais post-hardcore, assim. Mas não deu muito certo, aí tô me focando mais na Trax agora. Certo. Que isso. Chegou a produzir algumas coisas, né? Smallpox, a gente fez um... A gente chegou a gravar um EPzinho, mas não divulgamos nada, porque faltou uma música e um clipezinho acústico. Sim, tribom. Foi isso. Certo. E isso, tipo, isso acaba agregando mais influências. Com certeza. Uma diversidade de influências maior pra banda. Cara, se a gente for falar das influências de cada um aqui... E cada um é totalmente diferente. A gente é, nossa, muito diferente. É, tem os denominador comum ali, tipo, claro. Deftones. É, clássicos que unem a banda mesmo, assim, mas a gente preza mesmo por essa diferença, né, assim, de cada um, assim, porque a gente acha que isso é o que soma mesmo a banda, assim, a sonoridade da banda. Certo. Isso é uma coisa que eu fico... que eu fico, tipo, pensando... por exemplo, o cara quando vai tocar, se unir com os amigos, tentar compor alguma coisa... Quando tem muita influência, não pode acabar se tornando meio que um problema? Tipo, de tu não saber... Talvez não digo não saber não fechar uma música, mas, tipo... Acabar abrindo demais, sabe? Uhum. Abrindo demais o leque. Não sei como é que funciona com vocês na hora de... Como se eu entendi é que tanta diversidade... Pode acabar... Mas eu acho que a gente... Porque, pelo menos com a Trex, o nosso processo criativo, a gente faz as coisas assim, não tá muito preocupado, né, no resultado final. Então a gente faz meio as coisas assim e, cara, a gente não sabe o que vai acontecer e daí a gente segue igual com a música, tá? Cara, com perdão da palavra, mas fica uma suruba musical. É, sim, não tem... Mas fica bom, não fica uma coisa ruim, sabe? Certo. Fica... Influências boas geram coisas boas, né? É. E a gente não tem preocupação com influência, é tocando e, né, meio que sim, virar. Tentando fazer o som, né? Que os sons novos isso agora, é autoral, né? É. São bem diferentes quase do que o que estão no EP, né? Ei, totalmente. Outra pegada a gente vai já tá... A galera vai estranhar, certamente. A gente já tá planejando começar a gravação do segundo EP, né? Claro que vai demorar pra lançar, então, porque a gente recém tá começando a divulgação desse. Mas as músicas que a gente já tá tocando nos shows, que são... somados a essas aí, assim, são completamente distintas essas, assim. Não, claro que a galera vai ouvir que tem uma coisa, né? Ainda é a Trax. Ah, sabe, assim, sabe que é a Trax. Mas, nossa, cara, bem diferente, sim. Bem diferente. Pesou, inclusive, mais, né? Ficou mais pesado. Bem pesado. Porque músicas, quando... É estranho, porque quando se faz músicas pra um disco, parece que elas têm uma ênfase de ser, assim, talvez mais, como é que posso dizer, mais... Não sei se popular seja a palavra, mas que mais agrade, né? E como a gente tem feito muita música em, ao vivo e estúdio, assim, tipo, ensaiando, isso dá uma agressividade, né? Que é muito distinto tu compor em casa sozinho e depois tu, e tu compor com os quatro, né? No estúdio. E isso, né, ao vivo, ali com as guitarras e tal, isso aí dá uma sonoridade, né, que deixou mais agressivo, então. Certo, e até quanto a tua pergunta ali, da, se não atrapalha muito, né? Cada um tem uma escola, digamos, pra nós tem dado muito certo, né, cara? Cada um ouviu e sempre houve uma coisa diferente na hora que o Lucas mostra a música pra nós, ou as do Cauê que ele tem composto agora. Dá certo, porque cada um vai pra sua grade musical, digamos assim, entendeu? Tipo, eu sempre costumei ouvir e a banda que mais me influenciou é a Dream Theater, né, cara? Então, algumas músicas que eles têm feito tem dado pra colocar alguma bateria parecida, ou pinhead. Inclusive, a... uma das músicas que a gente vai gravar é totalmente progressiva, assim. Então, tem fechado, tem dado certo essa suruba musical. Que até pode ser, o que até é legal, né, cara? Porque não dá aquela, tipo, aquele rótulo pra banda, assim, né? Sim. Porque tem muita banda, tipo, Metallica, por exemplo, que tocava thrash, aí foi pro metal um pouco mais leve e já começa, tipo, dividir, assim, sim. Não. Tem esse Metallica, tem aquele Metallica. Isso meio, fica meio chato. E acontece uma coisa meio louca, né, cara? Porque o heavy metal tem um fã... os fãs do heavy metal são bem... pelo menos dos anos 80 e 90, são bem ortodoxos, né, cara? Então, tipo assim, se a banda saísse um pouco daquilo e tentasse experimentar, como aconteceu com o Sam Enger ali do Metallica, né, cara? A galera já... Eu achei um excelente disco, assim, né? E tem coisa ali que tu vê claramente influências de Helmet, por exemplo. Sim. Que é uma banda que a gente curte um monte, e sabe? Pá, eu vi Metallica, assim, com essas influências, né, cara? E aí, tipo, e o grande público não curtiu, né, cara? É um disco que ficou meio ali, assim, naquela... É considerado pior, né? É considerado pior o Metallica. Pelo próprio Metallica, bom, isso? Acho que é acho não, que... não. Pelo, é, pelos fãs. Pelos fãs. Foi muito bom. Muito bom. Tu vê, e isso é engraçado, porque eles estavam ali, o Sam Enger é fruto de 2000 a 2004, 2005, que o New Metal tava bombando. Então essa influência não tem, né, cara? Capta, tá. Porque tu tá ouvindo aquilo diretamente. Certamente eles estavam fazendo turnê com essas outras bandas. Eles vão isso vai ser... Não tem, cara. A gente até fala isso no final de Talvez. O artista é uma esponja do mundo, cara. Não tem, sabe? Tu sempre vai estar sendo recebendo aquilo, né? E aquilo vai reverberar na tua música. Pois é. Então... Isso é legal, cara. Isso é legal, porque, tipo, tem música boa que não é do estilo escola do cara, né? Que o cara, tipo, o cara começou ouvindo tal coisa, vou tocar rock and roll, beleza, vou tocar um hard rock, beleza. Só que tem, cara, tem estilos totalmente adversos a isso que são bons. Se tu conseguir incrementar, claro, né? Com certeza. Aquela incrementada. E é uma coisa muito louca. Agora a gente foi tocar em Juiz sábado passado, e a gente foi com o pessoal da Human Plague. Daí a gente foi ouvindo Offspring com eles, cara. São uma banda de thrash metal, né? Sim, a gente uma thrash, banda... Extremo. É, um thrash... uma pesado, banda que não, a gente curte letras, um monte, não. Assim, cara. E grandes amigos nossos, assim. Aí a gente foi... Pá, e aí tava os discos ali, o que a gente vai ouvir? Aí rolou, assim, tipo, um consenso. Vamos ouvir Offspring. Cara, né? Pra te ver. Sim, é, cara. Né? A gente ouve tudo mesmo e gosta, assim. Eles também gostam e tal. A gente ouve de tudo, cara. De rap nacional, assim, underground, é metal norueguês. Eu sempre falo isso, mas é... É isso que a gente ouve, assim, depois. Que é legal, né, cara? Claro, cara, bom que não tem essa limitação também pro estilo. Isso aí também. Que eu sempre digo, né? O rock, pra mim, é sinônimo de liberdade. É tu escutar o que tu faz bem, tu faz feliz, né, cara? Não tem que se limitar a um estilo, né? Quem se limita, isso tem a perder. Então, eu sempre tenho isso aí como filosofia pra minha vida. Vocês falaram que é o rock. Mais estranha, eu procuro sempre viver o rock, ele assim, ouve... no meu dia a dia. Eu escuto punk, escuto reggae africano. Escuta reggae africano, francês, tá ligado? Indígena, sabe? Eu escuto vários sons aí. Eu acho que isso aí que é magia, entendeu? Tu tem que ser livre pra escutar aquilo que te faz bem. Sim. Pois é. Até porque um pensamento meu, não sei se vocês podem discordar pra concordar, que tipo, quando o cara se limita demais, é um bagulho muito gravador, assim, sabe? Claro. Tipo, ele tá sendo, parece que o cara se molda já pensando em algo. E o cara tá falando justamente do cenário independente, que é o... Sim. Com certeza possibilita mais essa experimentação de gostos, de gênero. Claro. De... E, não, e a gente tem muita influência das bandas daqui de Santa Maria, né, cara? Com as bandas que a gente toca junto, assim, a gente vai sendo influenciado por isso, não. Sim. Tem como não ser, né? E é isso, se pensar, por exemplo, do EP, do Metamorfose, a gente tem coisas ali que vão ficar claras nas influências. As pessoas vão ouvir e vão ver, poxa, cara, a viagem tem umas pegadas meio Limp Bizkit e tal, coisas que a gente adora. Aí talvez é um clássico Deftones, assim, sabe? Soa muito parecido. Sim. E tal, muito influenciado. P.O.D. É, Aurora meio P.O.D., essas coisas, sabe? Isso a gente vai tendo clareza, sabe? Mas tem gente que não conhece as bandas, que engraçado, que vão achando outras referências, sabe? Ah, Aurora parece, sei lá, uma outra coisa. Eles estão pegando um pedal de cores do P.O.D., né? E aí a gente... Bah, ah, que legal, sabe? Ontem mesmo vieram dizer pra gente que um som parecia Linkin Park. Nunca me passou pela cabeça, mas né. Ah, só se for Linkin Park do início lá, que era bom pra caralho. É, mais ou menos, mais ou menos. Nada contra Linkin Park. Né? Aí, era bom. É, primeiro não, disco era bom. É uma... Era bom. Era bom. Isso é outra coisa, né, cara? Os primeiros álbuns das bandas, assim, é sempre os melhores, né? São sempre os melhores, porque tipo, eles estão dando na cara e estão fazendo aquilo que eles. Claro. Mais identidade, né? Mais identidade. Depois é. Se tornando mercado, acho, né? Se tornando comércio e tira tudo. Já começa a seguir uma linha. Faixa totalmente... Será que o nosso vai ser o melhor também? Ah, tá. Bom, então, agora que a gente conseguiu a nossa entrevista, nós vamos então rodar a entrevista com a Dolores que a Laísa fez. Então, roda aí, Molina. Molina está rodando. Queria primeiro saber como é que surgiu a banda de vocês, Dolores. A Dolores surgiu no final de 2002... com poesia musicada, com barulho, com rock e com dificuldade de achar um baterista. Até que a gente conseguiu o Brasiliana, encontrou o Brasiliano e a gente daí não parou mais. A gente gravou uma demo em 2003, em julho de 2003. Está completando 10 anos agora. Aí na sequência entrou o Ronaldo e a gente ficou em atividade até 2007. Essa foi a vida da Dolores, tocando... dos mais distintos lugares, eu diria. Qual era a ideia de vocês ao criarem a banda? A gente não tinha, não tem uma pretensão de criar uma banda e gravar, ou na época se tinha até a ilusão de ter uma gravadora e tal. A gente nunca pensou nisso, a gente sempre quis fazer música, se divertir com música, produzir coisas interessantes que a gente tinha interesse. Esse sempre foi o principal ideal romântico da banda, porque a gente nunca montou uma banda pra tocar no rádio, como nunca tocou. O nosso objetivo era fazer música e gostar dela. Vocês faziam bastante shows? A cena era de 2001 a 2004, era a melhor possível, eu acho. Assim, a gente tocava pelo menos uma vez por mês ou até mais. Tinha bandas afins que tocavam junto. E eu também era outra dificuldade que a gente tinha, era achar uma banda afim, né? Porque era uma cena bem tomada de hardcore e blues e tal. Poucas bandas de outros estilos, assim. E vocês tiveram alguma dificuldade para conseguir espaço? Ou foram pressionados para serem mais comerciais? A única dificuldade era, às vezes, o lugar para tocar, né? Mas a gente cavocava, né? Achava um porão, achava uma gare. Era uma característica da época também, de ter lugar, shows em lugares... Bem, na associação dos ferroviários, tinha show... Isso. Ali no... Aquele da Rio Branco, que era naquele porão. É, lembra? Ali no... Tinha um porão da Rio Branco, também tinha. Na Gare, a gente tocava muito. Todo ano tinha um show na Gare, em fevereiro, janeiro, que era uma época de baixa na cidade, né? Que os lugares fechavam, todo mundo saía da cidade. E a gente sempre fazia shows ali na Gare, então... Uma característica, assim, de sempre ter que procurar um lugar diferente. A qualidade dos lugares não era boa, mas... E o equipamento a gente levava de casa também. É, o equipamento que a gente tinha, a gente levava. E alugava bastante. Alugava. Carregava tudo nas costas. As pessoas se mobilizavam bastante para acompanhar. Sim, sim. Tinha um público bem legal. É. A gente vai tocar hoje, por exemplo, no Boteco do Rosário. Abre às 8. É um outro contexto completamente diferente. Eu acho que nunca a gente tocou num lugar que tivesse toda a estrutura que tem hoje, né? E ingresso, essa coisa, e né, para entrar. Era bem outro contexto. Outro contexto. É outro contexto bem diferente. E a gente vai encontrar muita gente dessa época, assim, gente que gosta da gente como banda e como... Que era público na época, assim. Então, gente que, tal música, que sabe nome de música. Então, pra gente, isso é gratificante, assim. É bem gratificante. E você, por que vocês decidiram voltar e por que vocês pararam? A gente não voltou, assim, a gente não conversou sobre voltar. A gente tá fazendo um show comemorativo dos 10 anos da Demodê. Então, e porque a gente gosta das músicas. Isso foi uma característica da Dolores, assim, tesão no que tava tocando, assim, tesão absurdo, assim. Então o show era sempre bem pesado, agitado, assim, barulhento. Então o motivo de voltar a tocar é a comemoração dos 10 anos e tesão por tocar essas músicas. Mas se a gente vai continuar, a gente ainda não falou a respeito, nem pensou, assim, mesmo. E vocês só gravaram essa demo? A gente gravou na sequência Os Passos Entre o Banheiro e a Cama, que era um EP. Que era um EP que a gente gravou em 2007. A gente gravou no GRL Studio, com o Gerson Rios Leme, foi bem legal. E que também era um outro contexto. A Demodê foi... A gente entrou no estúdio, gravou, baixa guitarra e bateria, levou pra casa e odiou. tava um lixo, assim. Aí eu disse, pá, a gente pode fazer melhor em casa. Aí pegou aquilo tudo, destruiu em casa, refez o disco todo em casa, voltou no estúdio e mixou. A gente achou um lixo também, levou pra casa de volta. Mixou em casa, num Athlon. Acho que meu celular tem mais capacidade de processamento que aquele computador. E foi assim que a gente fez o disco. Em casa, assim, cortando coisas no computador e colando. E era uma característica da banda ser experimental a esse nível, assim, de esfregar coisas na guitarra, de usar um pedal ao contrário, ou de microfonias. Isso era uma característica. Então, foi assim que nesse contexto que a demo foi feita. E já os passos de poeira e a cama foi pensado, foi produzido pelo Gerson. Ele sugeriu muita coisa, muita coisa ali que tá ali veio dele, assim. Então é bem diferente. A gente já tinha um repertório extenso, assim, quando fez o Espaço Entre o Banheiro e a Cama. Disintegration start on Desde 2007 vocês não gravaram nada, ou continuaram produzindo? Não, a Dolores acabou pra montar uma outra banda, que era a Palo, com tecladista, e a gente pegou todo o repertório da Dolores, jogou no lixo e fez tudo de novo. Aí, então tinha uma proposta mais... Tinha bolero, tinha tango, era uma coisa mais experimental, assim, com rítmica, assim, um pouco mais elaborada, assim, do que a Dolores era. A Dolores era mais rock, assim, mais suja. Palo era experimental, assim, rebuscada, bem feita, assim. E aí a gente parou de tocar, cada um tinha o seu compromisso, cada um tinha outras coisas pra fazer, e a música deixou de ser prioridade um pouco, assim. Aí eles continuaram com outra banda e eu parei de tocar completamente, assim. Eu voltei ano passado, toquei com uma banda, Paris em Chamas, mas eu não tinha mais muito interesse em palco. E essa volta para a comemoração da demo, partiu de vocês ou outras pessoas também pediram? Partiu da gente, partiu do brasileiro. O brasileiro me procurou e aí ele disse, cara, eu toquei uma música da Dolores, tu lembra? Aí eu disse, ah, lembro, tal. Tipo, encontro de senhoras, né? Durante o chá, entre uma bolacha e outra, a gente disse, vamos tocar um dia, vamos ensaiar para ver como é que fica? Vamos. Então, aí eu disse, cara, 10 anos que a gente lançou aquilo. 10 anos, é bastante tempo, assim. Minha filha fez 10 anos. Aí eu disse, bah, então eu acho que é o momento, assim. Vamos fazer um showzinho só pra lembrar e... É, porque depois eu tava pensando no contexto, porque tem uma importância grande, eu acho, a Dolores pro cenário de Santa Maria, porque não tinha, eu acho, era difícil encontrar uma banda com o nosso perfil, ou com o perfil da Dolores naquele contexto, sabe, que... se propusesse, por exemplo, tocar, sei lá, 2 horas da manhã num inferninho, um trip hop, sabe? Que era ou o que as bandas normais fizeram, hardcore, ou era blues, sabe? Um dessas coisas. E nesse sentido, o Dolores se destacava, foi pioneiro, assim, eu acho. Não, tem uma importância, sabe? Não pode deixar morrer, talvez, essa história. E que eu acho que algumas bandas de Santa Maria que hoje se aventuram em fazer música autoral experimental, muitos deles eram público da Dolores e tem uma importância, assim, eu acho, pra algumas pessoas. Eu já ouvi isso na rua. É. Tipo, tinha que dizer, eu... tal coisa, Dolores. Mas é que também eram muito pontuais, assim. Tinha a Sony, que fazia Britpop, né? Tinha a Transe, que era progressiva, mas assim, eram... Então, quando a gente tocava trip-hop, tocava algo mais pesado... Ou fazia um cover do Sonic Youth, por exemplo. A gente tocava com o Oasis e Sonic Youth, eu tocava Pink Floyd com Sonic Youth. Então, era uma noite bem bizarra, assim. A galera tinha que estar um pouco... E tinha público pra isso, assim. A gente chegou a tocar pra bastante gente. E da onde surgiu a ideia de partir pra esse caminho mais trip-hop, mais experimentalismo também? Isso é um pouco pré-internet, né? Pra internet na minha casa, inclusive, não, acho que por aí já tinha internet, mas na minha casa não tinha internet. Então, a gente garimpava muita música, assim, e lidava muito com zine, com cultura alternativa de todas as formas, assim. Eu mandava cartinha pras pessoas, eu recebia coisa, e o Ronaldo trabalhava na loja de discos. Então, ele sempre dizia, ai, cara, achei um CD aqui perdido. Indicou muita coisa pra gente. Não, mas a outra coisa importante que eu acho que faz muito sentido pra mim é assim, ó, nessa época poucas pessoas tinham internet, né? Na época eu não conhecia o Caristo, mas o Brasileiro já tocava com ele e o Caristo já tinha internet um pouquinho antes da gente. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi na época que o Brasileiro já tinha entrado e eu ouvia muito falar, na época que ninguém conhecia, pelas bandas de rap que eu escutava, sobre os discos perdidos do Tim Maia Racional. Era uma coisa que sempre ouvia, sempre ficava assim, aquela coisa, meu, que é isso? Daí eu pedi, Brás, tu conhece alguém que tem Tim Maia Racional? Eu conheço alguém que pode conseguir pedir. Daí foi o Calisto. Ele baixou da internet e nos passou. E aí foi uma porta, assim, porque, meu, o cara conseguiu, eu fiquei pirado com aquilo. Daí, quando eu conheci o Calisto, que a gente foi na... Daí, tipo, tu me mostrou Sparkle Horse, mostrou uma porrada de coisa, Deus e Diabo. Todo esse tipo de banda que vai meio que, vamos dizer, dar o respaldo pra Dolores também, é o que tu tá ouvindo ali, sabe? E o que a gente tinha em comum era o Portishead, o Radiohead e o Sonic Youth, né? Sonic Youth, é. E agora que vocês estão assim, retornando a tocar juntos, pretendem lançar alguma coisa? Continuarem tocando de novo, mesmo que mais esporádico? Não conversou sobre isso, assim. A Pele de Asno tem um projeto deles, eu tenho umas músicas que eu quero lançar. A gente quer fazer música e quer sentir que essa música tá reverberando, tá soando com naturalidade. A gente, de repente, não quer ficar, ai, vamos fazer por isso ou pra tocar nisso. A gente deixou fluir. Ninguém convidou a gente pra voltar, ninguém. A gente se ofereceu e quis fazer e tá fazendo. Então, apreensivo, se voltar? Sim, sabe, todo show dá uma apreensão, né? Existe. Então ela existe, ela está aqui. Ela está conosco. Eu sei, eu tô me divertindo, assim, porque eu acho que a gente tem uma maturidade que a gente. Tipo, tem coisas da Dolores que choca a gente hoje em dia, que a gente fazia naquela época, que hoje em dia a gente pensa assim, pá, mas por que a gente tava fazendo isso? O que a gente tinha na cabeça pra tocar esse troço? Verdade. Que a gente meio que amadureceu, talvez, não sei se é isso, ou. Tem vários fatores. Eu acho que um é que... Eu acho que a gente talvez toque um pouco melhor, mas isso não é critério. Mas aqui na época eu acho que a gente tava num... Tipo, pinto no lixo, sabe? A gente tava gostando tanto daquilo, em microfonia. E daí a gente criou até um termo que... Na Dolores, na época, a gente tocava direto. Que a gente tinha um momento dadaísmo. No nosso workshop tinha um momento dadaísta. Que daí você pode imaginar pelo nome que era, sabe? E a gente achava o máximo aquilo, eu gostava pelo menos, assim, mas hoje a gente já tem uma outra visão sobre isso. Mas enfim, acho que isso que o Calisto falou de música por tesão, acho que é o principal que ainda mantém, assim, que... Nossas músicas não tem uma estrutura, como é que a gente... tradicional, ou que remeta alguma coisa, é bem, assim, aquilo que a gente quer, é esse acorde e é pronto, não tem outra... E uma coisa é que eu falei muito com a Dolores, assim, a gente tem pouquíssimas referências de rock cantado em português do que a gente tá fazendo. Assim, é difícil tu encontrar uma banda autoral, alternativa, cantando da forma como a gente pretendia. Eu posso citar Tom Block, eu posso citar Deus o Diabo, a Monodia, eu posso citar também a Nancy de Brasília, que é uma banda fantástica, recomendo muito a Nancy. E daí pra lá eu não sei mais o que dizer. Não sei mais o que citar. E cantando em português... Também acho difícil. Vuk Tolstói no Rio. Mas é bem difícil citar bandas assim, que faça coisas próximas do que a gente faz. É, isso motiva a gente também, eu acho. Já que ninguém faz, a gente faz, então. Eu acho que também hoje em dia as pessoas estão mais... Hoje é outro contexto. As pessoas já têm mais uma vivência pra, de repente, entender o que a gente tava fazendo. Não que naquela época não entendiam. Mas é que as pessoas são mais ambientadas com o experimentalismo que a gente estava disposto do que hoje em dia, do que naquela época. Eu acho que é isso. Não então, sei. Tá. Então, assim, a gente queria só deixar a referência, né? O facebook.com/3dolores, 3dolores@gmail.com. Então, são bandas que são links que a gente pode se comunicar, se for preciso. Também tem música para baixar, para escutar, para opinar. É, na SoundCloud, né? É isso aí. Encontra lá nos... Só, nesses... qualquer coisa é só chamar a gente pra conversar. This is the first of a series of four recordings on a problem that bothers so many parents today. What should I teach my child about sex? And particularly, how should I go about it? It's intended for use by parents' organizations and PTA groups, not for children. It's not designed to be followed word for word, but to serve as a basis for discussion, as an illustration of how the beautiful story of creation can be told to children in a frank but perfectly natural way that combines both spiritual and biological elements. Only you, the parent, can decide how and when to give these instructions to your child. But these little scenes, by suggesting a phrase or a situation, may make your talk easier. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? vocês ouviram a entrevista com a Dolores, vocês ouviram também as músicas Se Eu Morresse Amanhã, e também vocês ouviram no decorrer da entrevista a música Bipolar. Bom, galera, agora são 2 horas e 10 minutos. O Santa Dema vai pro intervalo. Ah, lembrando que a Marcha das Vadias, que tá ocorrendo aqui na cidade, começa agora, né? Tá começando agora, enfim. Pessoal que estiver ouvindo aí, tiver interesse lá... Pode chegar. Chega, pode chegar, não, na verdade, até lá, deve, né, chegar. Deve ir pra lá. Chega com o radinho também, né? Leva o radinho aí, liga o radinho. O Santa Dema continua ouvindo a gente. Uma conversa bem amigável, bem de boa no sábado aqui de tarde. Então é isso, vamos pra um pequeno intervalo. Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW, emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Universidade, 14 horas e 11 minutos. Minhas imitações de gente famosa são perfeitas. Bom, as aparências enganam, as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Fique atento se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer dentro do prazo terá o título cancelado. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. A gente poderia simplesmente falar o quanto investiu no agronegócio e quanto isso ajudou o país a crescer. Mas a gente prefere agradecer aos agricultores familiares, às cooperativas, aos médios e grandes produtores rurais, porque parceria é isso. Onde todos veem números, a gente vê você. Banco do Brasil. Cada vez mais, bom para todos. Perca o programa sempre aos sábados. O programa vai ao ar das 20 às 24 horas. O Sempre aos Sábados conta com a equipe de colaboradores, quadros especiais e a boa música dos anos 60, 70, 80 e 90. Anote na sua agenda. Sempre aos Sábados, das 20 às 24 horas. A Bahia é o Polo Norte, a Amazônia vira Alasca, o Rio parece a Sibéria e no sertão só tem nevasca. Nesse inverno tudo mais parece frio, e o Rio Grande é o estado mais quente do Brasil. Campanha do Agasalho 2013. Com sua doação, vamos fazer o Rio Grande do Sul o estado mais quente do Brasil. Participe. Realização Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Patrocínio Instituto Souza Cruz. Olha só. Oi, voltamos agora com o Santa Demo. Agora são 2h14. Vocês estão vendo agora o Santa Demo. Fiquem ligados também nas nossas redes sociais, o facebook.com/santademo, o twitter.com/stademo e também o nosso blog www.ufsm.br/santademo. E agora a gente tem uma hora especialmente agora para Triex. Como... Certamente, galera. Então, eu vou anunciar agora, cara, que a gente vai sortear o primeiro EP da Trix, que tá aqui, Metamorfose, que a gente vai lá... A gente fala daqui a pouco, né? A gente vamos fazer sorteio agora, mas enfim, a gente tá anunciando sorteio pra vocês ficarem ligados. Depois a gente vai simplesmente largar o número lá, o primeiro que ligar ligou, ganhou o EP. A gente vai largar depois, né? Não se afobem, não se afobem. Despertador. Certo. Então, galera, eu sei... Se a gente tocar uma música... Pode ser, cara. Um som, pode lá. Não tô qual o som, né? Cara, a gente só queria pedir desculpa pra galera em primeiro lugar, porque fazer versões acústicas de músicas, né, é, muito pesadas, elas. Mas a gente também curte também tentar essas coisas. A gente vai tocar a viagem, eu acho, né? Liberdade agora é dizer sim. Coloco os fones pra me distrair. Andar de skate não me basta mais. Numa viagem intergaláctica. Se usam drogas pra desinibir. Já me basta a imaginação. Entre a loucura e o normal. Construo uma nave espacial. Mas não me basta a vida. Eu quero sempre mais. Se anda tão caída. Um comprimido a mais. Mas continua a trilha dessa transformação animal. A vida como obra de arte, quebrando todo o ideal. Estou enxergando a ilha. Se eu nadasse mais, sua vida é tão você é capaz. Numa viagem interestelar, numa poltrona de cinema, o mundo inteiro em redes sociais, compartilhando seus problemas. Mas não me basta a vida. Eu quero sempre mais. Se anda tão caída, um comprimido a mais. Aí, cara. A viagem, segunda música do EP. Isso aí, cara. Isso aí. Composta especialmente pro EP, sim. Composta, né? Na verdade, quando eu pensei em voltar à banda. Eu já tinha uma. Tava, né, tava voltando a tocar guitarra, enfim, criei essas musiquinhas e tal. Falei, bah, cara, acho que essas músicas têm a ver com esse retorno a Trix, né? E como eu já tava pensando em mudar o estilo mesmo, fiz essa aí, mostrei pro Moisés até, que a gente trabalhava junto. E aí ele até tem no celular ali a versão demo dela, muito tosca. Mas e é aí, que ela pro cara não esquecer, né? O claro, cara grava pro e aí ficou ali e tal, e depois ela foi... Até no próximo EP, as caseiras. O próximo EP de raridades. É. Bom, quem dera. E aí daí foi isso, cara. Foi... Na verdade, o EP só foi consequência das músicas mesmo, né? Do retorno, assim. A gente começou a ensaiar pra essas músicas novas, daí já surgiu o primeiro um mês, né, eu acho, de retorno. A gente já acabou tocando no Rock in Julho, né, que até tá ocorrendo hoje à noite, aí pessoal da região e tal, Santa Maria que vai pra lá e tal, mandar um abraço aí pras bandas que vão estar tocando lá, os nossos amigos e tal. É demais, tem que mostrar. Claro, com certeza. Espaço. Daí a gente foi lá, fez esse show, tocou, a galera respondeu tri bem, assim, curtiu um monte, até se estranhou bastante gente. O William, o Pinhead foi nesse show, né? E pensando em ouvir as músicas antigas ainda. Eu comentei contigo lá antes, né, cara? Que tinha mudado, enfim. Daí, cara, e a gente fez, teve essa aceitação, a gente fez mais uns showzinhos, as pessoas, não, vamos gravar e tal, vamos, né? Vamos registrar esse momento e tal. Eu vi que tu falou uma hora do skate na música. Sim, Isso tem muita influência, tipo, pra vocês nas músicas, ou na vida de cada um, ou na vida de todos. Skate assim, é vida pra gente, assim. Todos vocês, assim. Não, eu não ando skate. Só o único. É, o Moisés não manda, mas eu odeio esses skatistas. Manda marginal. Mas a gente, com certeza, cara, estilo de... Assim, ó, a cultura do skate tá enraizada, acho que dá pra ver esteticamente na banda, assim, né? A gente, bom... Todo mundo andou de skate ou anda de skate ainda e curte um monte, assim. Isso, nossa, influencia demais, assim, né? Certo, nas composições. Claro, né? Com certeza, né? E a gente considera também que o skate como rock and roll seja um estilo de vida mesmo. Né? Com certeza. Certo. Se vê a cidade diferente quando você anda de skate, não sei se vocês já andaram. Assim. Eu não ando de skate, eu não sei andar de skate, sou um cara que não. Eu só andei de bicicletinha mais fácil. Mas quem não anda, tem essa baleia. Pensa a cidade diferente, né? Mas, com certeza. O cara tá andando na rua assim, vê uma calçadinha aqui. Ah, dá uma olhada. Vai ser eternamente assim, né? Então passa a ser uma forma de enxergar o mundo, né, cara? Pior que é. Certo. Tudo tu vê um obstáculo, né? Sim, sim. Legal, cara, legal, muito legal. Também uma coisa assim, pelo menos a Trix, ela começou em São Cepé, né? Isso, cara, isso. E como é que foi, como é que era a cena de São Cepé? Cara, a gente vivia um momento em São Cepé, assim, a gente... É, só existia nossa banda, eu acho, né? Não, nós e a Ferris Bueller, cara, uma banda dos amigos nossos e tal. Naquela época, que até a gente foi a primeira banda dessa leva que surgiu, que logo depois começaram várias bandas a fazer. A gente é a primeira banda de São Cepé que tem um registro de um disco, né? Sim. Só de sons autorais. Claro que existem muitas bandas lá com muitos registros, né, de som autoral, mas num CD... E a gente, cara, fez a banda lá e tal, e aproveitou que a cena em Santa Maria tava muito legal, porque naquela época o hardcore, né, era muito forte ali. Pós-94 ali, Green Day, Offspring, essas bandas que a gente até tava falando antes, né, estavam num boom assim no mundo, e aí Santa Maria também tava com isso, né, com essa cena hardcore e punk muito forte. E a gente acabou trocando figurinha com o pessoal da Bidu, da TSF, que são meus amigos até hoje, assim, né. E aí, trocando figurinha com eles, a gente veio começar... Oi? Da Comissário. Da Comissário, é. Na época era Comissário Silas, desculpa. Mas começou a tocar aqui e depois levar eles pra lá, assim, cara. E a cena lá, respondendo, assim, era uma cena que a gente inventou a cena, sabe? Assim, porque não tinha muito lugares pra tocar, ainda mais são bandas com som autoral, né, cara? E rock. Isso em 2000, imagino. A gente fazia... A gente fazia nossos eventos, levava as bandas lá num colégio, né? No SES, famoso colégio São Cepé. E isso movimentou a cena. O Pinhead chegou a frequentar muitas festas, né? Peguei pequeno ainda, né, cara? Muita coisa. Que a gente fez lá e tal. E isso foi criando, fortalecendo, né? Uma coisa lá de São Cepé. E era muito forte a cena lá também, né, cara? A galera dela sempre foi muito ligada pra som... curtia, ia nos lugares, ia nas festas, usava camiseta e tudo, o pessoal é muito ligado, assim, era muito forte a cena. Hoje em dia tá mais fraco e tá renascendo agora de novo, tanto que as últimas duas festas de rock que teve lá, foi praticamente em menos do período de um mês e lotou as duas festas, coisa que até antigamente era meio difícil, era né? Difícil. Lotou, assim, não, na nossa época, das festas do Céus lotava, era forte, assim, tinha um público que espantava a gente que vinha de Porto Alegre tocar lá, assim, o pessoal ia daqui e tal... e se espantava, assim, cara. Tinha muito mais gente lá em proporção da cidade do que nos eventos aqui, assim. Tanto que até na Pop Rock uma vez saiu que São Cepé era a cidade do rock, assim. Eu te lembro quando teve evento na quadra do SESC, foi umas 15 bandas que filmaram até. Bem, foi um evento muito grande. Os caras falaram, bem, São Cepé é a cidade do rock, assim, porque era uma arquibancada cheia, quadra cheia. Foi um mega evento, assim. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu lembro ainda, que como a gente organizava as festas, a gente tinha noção do público que passava, né, pelos ingressos, enfim. Cara, era assim, ó, pra mais de 300 pessoas, assim, ó. Nossa, cara, hoje vai botar 300 pessoas num evento Santa Maria, né, cara? Não, é difícil, imagina, não, meu, né? Nossa. Isso em 2001, imagina, assim. E muitas bandas do estado passaram por ali, assim, a gente levou muita banda pra lá, assim. E a gente inventou essa cena, assim, cara. Na verdade, eu acho que todo o do it yourself é isso, né, cara? Sim. Inventar, assim, né? Bem essa e coisa tentar meio pôr punk, numa, assim. Tentar reinventar também numa cidade, né? Claro. Que é uma coisa, cara, que a gente tá com essa carência de shows, assim, de espaços em Santa Maria, foi a invenção do ensaio aberto, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Com a impossibilidade de tocar em alguns lugares, as bandas se juntaram, reuniram, né, vamos fazer um ensaio aberto, que é a possibilidade de estar tocando e claro, levar algumas sim. pessoas, né, claro, que o público se restringe pelo espaço e tal, enfim, mas... Não adianta, né, cara? Essas linhas de fuga sempre são inventadas, assim, estão sempre sendo, né, sendo descobertas, inventadas, enfim, ali, assim. E é o que dá a visão pras bandas, né? Claro. É o que faz a máquina continuar. O samba lelê. O samba lelê. Sempre tudo é o samba lelê. Claro. A magia é o samba lelê. Sério. Pois é, mano. Vocês agora, mano. Vocês agora, como é que vocês estão vendo, tipo, a visibilidade de vocês tocando aqui na cidade? Tipo, vocês tocaram ali no... Não só na cidade, mas no estado, não sei como vocês estão tocando, sabe? Tipo, teve o evento lá do Itaim Beck, que eu vi vocês tocando lá, sabe? Sim. E aí, mas tipo, e além? A gente fez, cara, desde a volta a gente fez alguns shows no Havanas. E esse do Itaim Beck, eu acho que foi isso, né, Moisés? Foi. Aqui na cidade foi. É, e a gente, cara, a gente tem tocado mais fora, assim, recebendo muito mais convite de tocar fora do que pra tocar aqui. Acho que tem isso acontecido com quase todas as bandas aqui, né? A galera valoriza mais fora do que da própria cidade. Cara. É verdade. Parece que, infelizmente, a grama do vizinho é, né, melhor. Sempre é a mais verde, né? Mas enfim, mas a gente, olha, cara, a gente não tem o que falar de Santa Maria, assim, agradecer vocês pelo espaço já antecipando. Não. Mas, cara, a gente tá sendo assim. Tá, muita gente tá abrindo as portas, sabe, e tal. E... espaço pra show, no caso. É, nesse sentido, a gente, né, tá falando nesse sentido, shows. Mas agora, no quesito, como é que a gente vê Santa Maria, a gente não pode, não tem o que reclamar, cara. Assim. A intenção tem, né? Boa intenção pra sair. Com certeza. Faltam uns espaços, acho que isso é plural, assim, todas as bandas concordariam com a gente. Mas no sentido Tri-X, como é que a gente vê, assim, a gente mesmo, como banda, hoje em dia, a gente bate, né? Só agradecer, assim, certo. Quantidade de oportunidades, espaço que tá aparecendo. Assim. A gente tocou agora, no fim de semana passado, fez uma mini tourzinha aí em Juiz, Santa Cruz, cara. A gente dormiu uma hora entre uma... Assim, dormiu um pouco na viagem, depois chegou aqui, dormiu uma hora e já foi tocar em Santa Cruz, assim. E agora, não sei se já posso falar dos shows que a gente tem, dos convites. Pode. Cara, a gente toca sábado que vem em Joia, uma cidade que eu até nunca tinha ouvido não falar. Não sabia nem que existia. Mas que joia, né? É, mas que joia. E depois a gente já recebeu um convite pra tocar em Porto Alegre e Shangri-La. Cara, a gente já tem uns showzinhos Santiago também em agosto. E, cara, tem vindo muito convite de fora. Muito convite de fora. Califórnia. Quem dera, né? E tipo, qual que é a sensação de vocês de estar fazendo isso, de estar na estrada? Ah, é muito massa, cara. Não sei explicar. É muito massa. É uma coisa cansativa, mas é muito bom. É, prazeroso. Tipo, essa de Juiz e Santa Cruz, assim. Sério, eu cheguei em casa de Juiz podre, assim. E dormi, a gente dormiu acho que uma hora e meia, duas horas. E... tinha que ir pra van pra ir pra outro show. É massa, mano. É cansativo, mas é muito massa. É apertado. É o rock, semana, velho. É, a gente aguenta é todo fim de semana, cara. Se o final de semana tivesse essa vida de tocar, dorme um pouco, sai pro outro dia, vamos. O cara sempre sonhou nisso, na moral. A gente sabe das limitações assim, que o cenário brasileiro vive, né, cara? Assim, pegar e imaginar, como na Califórnia, que o Cauê tava falando, já vamos pegar uma van e tocar o ano inteiro, né, cara? E parando nas cidades, isso rola lá. Ainda rola até hoje, tem né, que cara? Rolar aqui. As bandas, Mas a gente sabe da limitação da própria banda e do próprio cenário, né? Uhum. Brasileiro, assim, gaúcho. Mas a gente... O que os curiosos estavam dizendo, a gente fica muito contente em tocar dois dias, um dia no fim de semana, assim, cara. Tocar quatro vezes no mês, a gente acha surpreendente, Bárbaro. Assim, sabe? Ainda mais que são outras cidades, né? É, com certeza. Tá na estrada, demais. Fora a visibilidade que dá pra banda, né? Dizer que tipo, tá indo lá mostrar teu trabalho. Sim. Pra... Porque a gente tá vendendo CD fora. Quinta-feira os CDs e tem acho que 10 CDs. A gente já tá na terceira remessa dos discos, cara. Vendendo muito bem, a galera. Saiu do show de Juiz, assim, veio acho que uns 3 gurizão, assim, ô meu, preciso CD, né? Em Juiz, inclusive, tinha até uma carteirinha, fizeram uma carteirinha, tipo, o pessoal que trabalha com artesanato fez uma carteira nossa, tava vendendo lá. Caixinha de leite. Caixinha de leite, muito legal. É, cara, e coisas são muito legais que estão acontecendo. Tipo, a gente tocou na Ipanema também, cara. Uma rádio de Porto Alegre que é rock. Ah, enfim. Sim, Ipanema, e cara. No programa Invasão até, a gente queria agradecer o pessoal lá, o Leandro, o Padrax. E tipo, poxa, pra nós que, né, que considera a Ipanema e sabe da importância que a Ipanema teve pra cena do estado, né, cara, cena rock, quantas bandas ela descobriu e lançou. Enfim, então, assim, muita coisa massa acontecendo, assim. Que a gente nem imaginava, né, cara, que ia acontecer assim. Também não sei se a gente parou pra pensar também, sabe? Porque, o que que tá acontecendo? A gente tá indo, né, cara? Tá indo assim e... Tá surgindo, tá? É, fluindo, tá muito cara. Surgindo e tal. E também não vamos imaginar que é uma coisa, né, estrondosa, mas não sei o quê. Mas é uma coisa Muito legal, muito legal. Assim, que a gente se surpreende, assim, tá, tem se surpreendido com o que tá acontecendo. E os CDs são de diversas cidades? Os CDs de vocês. A gente, a única cidade que a gente deixou mesmo pra venda foi em São Cepé, né, cara? São Cepé, que é a cidade que a gente ainda tem familiares, enfim. É, aqui em Santa Maria. E aqui em Santa Maria. Aí, tipo, onde vocês deixaram os CDs pra. Cara, a gente deixou na Punk House, deixou na Subsolo Art, na True Skate. Na Chute, na Disco Voador. Subsolo. Na Subsolo, já falei. Nesses lugares. Punk House, Subsolo. E com a gente, cara. Ontem a gente saiu à tardinha. Com a gente. Não, não, acho que. A gente saiu à tardinha com a mochila, assim, e tá tentando vender meio, assim. Vendemos, né? É, vendemos bastante. Não, não, te vendeu. Quanto que tá o CDzinho assim, ó? Cara, 5 pilas, assim, com a gente. Demais, demais. E é, cara, a ideia mesmo é fazer barato e a gente não pode cobrar mais do que também o CD, né, tem, porque em tese ele tem 4 músicas. É 1 pila mesmo, cada música, né, cara? A gente brinca com isso. Tem uma intro, né, que seria uma música que a gente ia gravar ela, ia botar uma voz em cima, infelizmente não deu. E daí acabou virando uma intro, né, a música ia se chamar Cidade Cultura, era referente à cidade de Santa Maria, né. E depois a gente botou, talvez, uma versão rádio, né? Que até tá tocando numa outra rádio, enfim. E aí, a gente não pode cobrar mais que R$5 também, né, cara? E a ideia é espalhar mesmo, né, cara? Criar esse vírus aí e fazer com que o CD chegue a todo mundo, assim. Tem um preço justo, né? Claro, com certeza. O teu pai fala bonito, né? O Cauê tá falando isso porque minha filha tá aqui, cara. Minha filha Carolina tá aqui. Imenso prazer pra mim estar aí. Demais. Bom, então já que a gente comentou do CD, então já vamos para o sorteio dele. Então, vamos lá. Vocês se preparem então, peguem seus telefones. É 32220-8377. Liga aí, repetindo, 32220-8377. Mãe, agora então, pode ligar. Comecem já a ligar para receber o CD da Triex. Valendo. Primeiro que ligar. Quem falar a palavra mágica aí ganha. Sambalelê. Desculpa. Sambalelê. Tem que ligar e falar sambalelê. Sambalelê. Sambalelê, tem que falar com essa voz. Não diga, não diga alô, diga sambalelê. Sambalelê. Dá um grito antes. Demais. Não vai ligar ninguém. Ninguém vai ligar. Senão eu já ligaria agora. Senão vai ficar pra mim. O cara liga pra mim. Tá, enquanto tu tá ali. Enquanto eu... Alguém vai ligar ou não vai ligar também? Não tem, eu falei pra minha mãe ligar por mensagem. Pior que a vida tá fora do ar. Então. Larga aí, só. Você tem mais uma música pra tocar? Podemos tocar, cara. Não, vamos tocar pra mim. Tá, vamos. Talvez. Cara, essa música a gente queria mandar pro pessoal da Pastel Story aí, que ontem. Rolou um episódio e tal, e a gente fez uma participação especial, muito bacana. E mandar pra Júlia, minha namorada, aí também. Satisfaz. diz não se iluda. Desculpas as desafinações aí. Ah, não. E tem uma pegada diferente da outra, né? Que vocês estavam falando. Tipo... Tem, cara. O CD tem... Essa aí é a love song do... Uhum. O CD tem essa coisa de ser... Das músicas, essas quatro serem, né, distintas, bem distintas, assim. O pessoal falar que... Que... Os amigos nossos postaram uma vez o CD... As músicas na página de uma banda deles, né, em Caxias. E eu vi os comentários ali. E a... Alô? E a galera falando, toda a galera falando que não... Ah, que banda é diferente, porque não tem, né, cara? Não, não, não tem uma linha, assim, não tem uma... As quatro músicas são bem distintas, cara, assim. E vão, ouvindo nos shows, vão ver que as outras ainda são mais diferentes. Uma da outra. Ligaram ali? Ah, agora ligaram. Só, só tocou Love Song, né, galera? Ah, só tava... Logo tocando. Já conquistou. Logo, talvez, tocando aí nos melhores motéis da cidade. Demais, demais. Nossa, querida, então, Larissa está ali. A gente fica continuando conversando, cara. Qual foi a inspiração para essa música? Cara, essa aí... Eu perguntei da outra, né? Então, sim. Foi o fim do relacionamento aí, então. Acontece. Claro. Aquela coisa, acontece. Saudade da fuga, ali, que tipo, o cara tomou na bunda. Com certeza, né, cara? Que, música, que, né, cara? Que é um hino, né, cara, que a gente tava falando aí antes. Pois é. E, na verdade, como eu disse, eu já tinha... Eu já tinha... Deu um problema aqui. Já tinha as notas, né, desde 2004 aí dela. E acabei fazendo a letra agora, né, no passado, enfim... E, cara, é um som que, de uma banda que eu adoro, assim, que tenho tatuado no meu braço, assim, uma influência gritante, assim, de Deftones, né, cara? Uhum. E baseado nessa influência aí, nesse som que eu adoro, enfim, eu botei a letra em cima e... Quase fez que nem o último disco deles, o Koi no Yokan, sim, que bah, é se apaixonar bah. Pela primeira uhum. vez que tu claro, tá vendo cara, a pessoa, que, né? Que, e uma homenagem já ao Xi ali, né, cara? Sim. Eu tinha uma homenagem ao Xi ali, e forte. Que ali, esse disco, né? Fantástico. Era, tipo, cara, imagina quando eles lançarem o Eros, que era o disco que eles iam sim. fazer com o Xi. Sim. Acho que seria muito foda, porque eu já gostava deles, porque o meu favorito era o Saturday Night Rich, que uhum. é o meu, que é um disco do Deftones lançado antes do Diamond sim, Eyes. É isso. Esse disco 2008, se não me engano, por aí. E pelo menos eu percebi essa influência deles no, na viagem em todo o EP de vocês. Sim, é uma massa, banda também que eu gosto bastante. Claro, claro. Cara, eu tenho muito orgulho em dizer que eu tenho todos os discos do Deftones, né, cara? Pra mim é uma grande honra até sim, assim, claro. Né? Nossa, os discos, sim, coisa de fã mesmo. Não né? tenho coisa, não, eu falei. Tem, comprei. Comprou? Comprei em Porto Alegre. Que legal. Pois é. Eu só não vou falar isso porque eu gostei também bastante desse disco. Mas enfim, eu vou dizer aqui, vamos informar vencedor. O nome do vencedor. É o Bob da Tijolo 6 Furos que ganhou. Não, Bob! Ô Bob, não, Bob. O único que não, comprou cara, o CD. Valeu, Bob. A gente ia ter dado um, Bob. Valeu, Bob. Valeu, vai. Aí, grande parceria, Bob, cara. Parceria. Mora no meu coração, Bob. Então, demais. Agora nós vamos pro pacto que a gente faz aqui no nosso programa com as influências que o pessoal da Trix aí, perfeito. Então, lacro som. Solta aí a vinhetinha, Molina. 20-0. Molina tá demais, ele. Molina tá comendo um bolo. Um bolo excelente. Solta a vinheta aí, Molina. Solta a vinheta do pacto, Molina. Eu começo a tocar start agora. 20-0. Calypso. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu? Venha para o Pacto. da semana. A violência explode na cidade. Roubo, drogas, mortes menores, vítimas da insegurança e da cumplicidade das autoridades. A violência explode na cidade. Roubo, drogas, mortes menores, vítimas da insegurança e da cumplicidade das autoridades. E agora voltamos então pro nosso pacto. A banda selecionou alguns artistas que a gente resolveu depois pegar cinco artistas. Primeiro a gente vai tocar a Asian Dub e o Deftones. Primeiro a gente já tava falando do Deftones, claro. O que vocês têm a falar também da Asian Dub? Cara, eu não sei os guris, assim, eu citei o Asian Dub porque, cara, uma banda de imigrantes, né, que moram na Inglaterra, enfim, totalmente politizados, enfim, né, nos anos 90 ali, 2000, fizeram um puta sucesso. E, cara, a gente sempre tem essa coisa meio de minorias, assim, eu particularmente tenho, né, cara, também sou psicólogo. Ah, e aí, então, massa, cara, o Asian Dub, politicamente, é uma banda muito referente, assim, pra mim, do lado do Rage Against the Machine, como uma banda que tem muito pra falar, assim. E eles falam da vida do imigrante na Inglaterra, né, cara, um país, sim, extremamente xenofóbico. E, cara, assim, uma banda referência mesmo, assim, quem não conhece, procure, cara, é a Asian Dub Foundation, assim, ó. Excelente banda, assim, que a gente curte mesmo, cara. Mas é isso de banda politizada, isso eu acho sensacional, cara, porque, tipo, a música é uma forma de expressar, explanar aquilo, claro, né, meu? E quando tu fala, se faz algum tipo de crítica, principalmente, né, voltada a politizar, enfim, todas essas questões, pô, cara, tu tá meio que juntando a arte da música com aquela parte do protesto, aquela parte de pedir igualdade, justiça, enfim. Claro. Pra instigar a pessoa. E o músico, né, cara, as bandas são muito ouvidas, né, que elas têm um alcance muito grande, então passar uma mensagem através da música, né, cara, a arte já é transgressora por excelência, né, cara. Claro. Eu acho que se o cara conseguir, tipo, passar aquilo que ele quer dizer pra pessoa conseguir entender aquilo, talvez seja mais gratificante do que realmente vender um disco, fazer grande, claro, assim, porque, tipo, tu tá te envolvendo, sabe? Com tá certeza, não, com certeza. Tu tá mesmo, fazendo, cara, as outras pessoas pensarem. Sim, a gente tem uma pegada assim na Triex, né, cara? Metamorfose é uma música que, a quarta aí, quinta, do EP, fala sobre a Santa Maria, enfim, né, cara? A intro também, que se chamaria Cidade e Cultura também, tinha uma letra voltada pra cá, enfim. Legal. E nas músicas novas também, falando bastante. Isso é bom, é demais. Então, Molina? Vamos. Opa, roda aí. Tomorrow, as they grow up. Gracias. Então vocês ouviram Deftones com King Drácula e antes vocês ouviram Black White com Asian Dub Foundation. E as próximas influências que a gente trouxe também foi Fugazi e realmente Beast Boys. O Fugazi, acho que mundialmente referência no independente, né, cara? Uma banda que fez todos os seus discos no independente e fortaleceu essa ideia do it yourself ali, né, cara? Aquela cena de Washington ali. E acho que, bom, Fugazi referência pra todo mundo, né, cara? De bandas que. De punk até do heavy metal, assim. Já vi muita banda de heavy com camisa do Fugazi, assim. Porque os caras são atitude mesmo, né, cara? Fora a musicalidade e a genialidade, né, cara, das composições, assim. E vocês tinham falado da Helmet, cara, também. A Helmet eu vi ontem. Uhum. E pior que eu comecei a gostar, cara. Não, não tem como, não. É, difícil não. Cara, realmente é uma... Precursores do New Metal. É, com certeza. Tipo, a gente tava querendo, como a proposta do programa também, pegar coisas raras. E uhum. A gente ia pegar também o Born Annoying, que é aquele de raridade. Sim, que sim. Que é de 6 minutos também, não claro. Dava pra pôr na rádio. Sim. E a gente resolveu pegar de 3 minutos e 10, que é a Better. Mas é uma puta Sim. banda, cara. Cara, bah, o Paige Hamilton é meu Guitar Hero, assim, cara. O cara é muito bom, assim. Tive prazer de ver eles em Porto Alegre ainda, cara. Ah, demais. Pouca gente, assim. Quando que foi? Showzaço. Foi em 2011, né? Isso, cara. Tirei foto com ele e tal, bem tiete, assim. Tem autógrafo na carteira e tal. É, isso. Mas assim, era, cara. É só... Claro. Não pode deixar, né? E acho que, pra, acho que é uma das bandas que os quatro, né, cara, tem como referência, assim. Acho que da Tri-X é realmente, assim. E o Kirsten também é também conhecido, né? Os Beast Boys. Ah, não, essa aí nem se fala, né? Sim, cara, essa aí. Beast Boys. Que banda é essa? Não conheço a banda. Beast? Bom também que o Beast Boys também já gravaram coisa em hardcore, né, cara? Claro, é. Surgiu como uma banda, surge como uma banda punk hardcore, né? Depois que o rap vai se tornar... Sim. E eles gravavam os instrumentos, né, cara? Sim. Isso... Eles também são bem ecléticos também, já fizeram coisa instrumental. Legal tu falar isso, que agora me deu um insightzinho. Que se vocês forem ver no EP ali, a intro, né, tem um entre parênteses MCA, né? Uhum. Cara, essa foi a homenagem que a gente pôde fazer pro MCA, né, cara? Adam Elliott, que é o falecido Beast Boys aí, né, cara? Uhum. Então a nossa Tri-X deixa aí só homenagem ao... ao Adam... Essa aí é a homenagem que a gente pôde fazer pra ele, assim, como grandes fãs do Beast Boys. Ah, muito boa essa, cara. Então, vocês vão ouvir, então, Bad for the Scraping com Fugazi, o Better com Helmet, e a última música, que é Heart Attack Man, ao vivo, com os Beast Boys. Então, toca aí, mulher. Yeah. Check it, check it out. Tem que comentar o Alfred tá aí. Galera que já ficou no papinho. Batendo papinho aqui. Enfim, vocês acabaram de ouvir Heard a Take Man, do Best Boys, Helmet com Better e Bad for the Scraping com Fugazi. O programa vai ficando por aqui, né, cara? Uma série de agradecimentos. Cara, a gente queria agradecer pra vocês, primeiramente, aí, Mestre Molina aí, pelo apoio, Tortudo aí, pela técnica. Humilde. E, cara, as bandas que a gente tem tocado aí, familiares e tal, todo mundo, mandar um abraço pro pessoal da Iwakuso aí, Porto Alegre. Um abraço pros amigos, né, hoje é dia do amigo também, pra todos os amigos. Todos nós aqui. Importante. Mas também é aniversário do Molina. Aniversário. Molina aí, parabéns. Parabéns. Abraço a galera que curte a gente lá no Face. Lá. É, a galera da página lá, que é pau ferro. Galera, né? Da Rebelado, Santa Cruz, que tá sempre do nosso lado. É, e nossos brothers muito brother mesmo, gurizada, sempre com a gente. Abraço, galera que curte minha fanpage. O cara me fanpage. Tem uma fanpage. E todas as bandas que fazem som autoral em Santa Maria, cara. Isso aí a gente. É mãe, pai, tem. É, a gente. Valeu. Lembrando que a banda autoral pode mandar. Qualquer som que a gente serve sempre bem-vindo. Que é qualquer banda pode chegar aqui, mano, larga aqui, vem em contato, larga a música, conversa com o cara. O cara é acessível, o cara tá no Facebook. Claro, cara. Tem o Samba Lelê. Tem aquele Samba Lelê. Então é isso, obrigado pela pessoa que fez o bolo, muito bom. Muito bom. Ah, foi, Laísa, foi a Laísa. Parabéns aí. Bom, parabéns aí. Um ótimo bolo. Aplaudindo de pé aqui, ó. Sensacional. Ah, então a gente fica por aqui. Agora já são 3 horas e 2 minutos. Quase cravado, Molina. Quase cravado. Ou foi cravado? É quase. Mais ou menos. Então a gente vai se despedindo. Semana que vem a gente volta com mais Santa Demo 800 AM. Tem que agradecer também ao Guilherme. Valeu, galera. Valeu vocês aí. Prazer. Ele bate papo legal. Prazer. Curto demais isso, galera. Curto demais isso. É muito massa pra ele. Sério, só. Então é isso. Abraço. Vou ficando por aqui. Abraço. Tchau. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.